Vidre, a linhagem de Palau, Rio 5973. Ciclo 93, decolou 05, 120, decimal, decolou. 1208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Rio 98. Rio 5973, transfere. Rio 5973, contato, submantém nível 370, sua via saída PUCA. Via Boca, 9873. Bravo, Capitão, Roger, aqui, está pegando. Bravo Alfa-Tango, o inicialmente direto coral será autorizado caso direto. Estamos coordenando da Concentro Recife. Informe, poderia adiantar por ideal para São José? Afirma 324. Gente, aguarde a possibilidade no seu centro. Belo Vento, 160 grau, 079. Bom, no 755 atendo a identificação, desse aí mantém a altitude de 4000, ajuste no 0 ou no 5, aguarde o procedimento LFS do Ray, na chegada, via chegada bom. É 4000, 15, via chegada bom, vai ser boa, né? Para o mantenha realmente o eixo da aerovia, via coral, aguardamos depois com eles a possibilidade, pois no momento não foi autorizado aqui. E 5973, tudo a restrição ao nível 330. É, pode ser o nível final, 330, para o 5973? Quer como final 330 agora? Solicita final 330, se possível. 330. Vou confirmar com o Santa agora. É, não, nosso nível final foi autorizado, o 360. Eu solicito a possibilidade de manter o 330 como final. O nosso final, tem um final aqui é o 370, seria correto de outro rumo aí. Porém, está restrito agora, iremos coordenar o 330 com o centro, ok? Isso, eu me confundi, foi isso mesmo, foi o 370. É, eu solicito por gentileza isso aí, coordenar final 330, muito grato. Bom, amigo, está autorizado já, o centro já confirmou agora, subir mantém nível 330. Joia, vai subir e manter o 330, muito obrigado. Controle essa cargo 6570, cruzando 5000. Capitão 6570, contato, submantém nível 350, subindo via saída PUCA. Saída PUCA, nível 350, APSA 6570. E o 5973, chama agora Recife na frequência 12685, alterna 12545 e 5973. Airborne 13, Serão 9970, radar can check the departure. Climb via Momo departure. Via Momo departure. Passo Momo departure right now. APTA 6570, chame Recife agora na frequência 2685, alterno 25, decimal 45. 7-5, eu tenho que após, vou direto no rumo de Pelo. Pode dizer Pelo, 7-5, obrigado. Bom Bora 092, excelente estação, disso mantém nível 050, aguarde procedimento do LS X-Ray, descendo via chegada a Mari. 50, X-Ray, via Mari. Federal 9970, contact now, receive center, on frequency 126.85, if unable, 125.45. 126.85, 125.45. Bye. Recife, o Rio 973? O Rio 973? Chame Recife na frequência 12685, alterno 2545. Somente 5245, bom trabalho. Bono 755, desse mantém 2000 após quilo, Voiduna, para o final do procedimento LS. Para 2000, após quilo, Duna, no final do LS, 755. Bono 092, desse mantém 3000, desconsidera as restrições em entrada. Barro Mil Bravo Alfa Tango, serviço está terminado, mantém nível 00, chame controle Léo, frequência 20, décima 1. Confirme. Sim, o senhor apresentou o plano? Apresentado para 1020, Mike Juliette Romeu. Gente, o cruzamento entre Duna e Simbra, Mike Juliette Romeu. Para, através de Duna, o Mike Juliette Romeu. Estando final, o pista vista, bom, 755. Rua 755, completa final, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, com 755, final do ILS de X-ray. 55, ajuste M15, vento 160 graus, 08 horas, pouso autorizado. Sempre pouso, 755. Precisado acionar, chame para o táxi. Hotel Juliette Vieira. Aciona 015, a Livre LS reporta no localizador. 2015, reportarei. Salvador, vamos conseguir a bola na contato na posição final, próximo para a decolagem. 759 após o tráfego na curta, linha mantém pista. Após o tráfego, ali está a bola. No solo 3-1, direito 1-2-1, 9. 2209, obrigado. Uno 759, 170 graus, 612 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, agora 759. Estabilizado, voo 092. Voo 1092, completa final, torre 1895, voo pouso. Segurança, até mais tarde. Torre, bom dia, gol 1092. Voo 1092, continue a aproximação. Ajuste 1015, aguarde autorização de pouso. Aguardando, autorização. Torre Salvador, bom dia, Passaredo, 2223, quando estará pronto. Bom dia, Passaredo, mantenha a posição, aguarde instruções. Na escuta. Sete, cinco, nove, as três, três, um, dois, zero, oito. Um, dois, zero, oito, bom fim de semana, até mais. Beleza. Controle São Paulo, muito bom dia, gol no... Controle Salvador, gol no 759, na presença da Euleda Motiva. Gol no 759, contato radar, suba para o 360, saída da El. Sim, subindo a 360 da El. 160 graus, 08 nós, todo autorizado. Ele pode para o gol 092. Para ingresso no 7. Autorizado táxi até interseção. Toledo 2223, ali mantém após o 737 na final. Afirmativo, após a aeronave na final, vai ali bater o 2223. Autorizado ingresso e decolagem, pistão no 7, 160 graus, 089, até o Jardim. Voo no 092 aos 36, direita 121, decimal 9. Confirmando 219, gol. Confirmo, 121, 9. Até mais tarde. Saredo está livre, 160 graus, 089. Quente iniciado, 2223. Saredo aos 38120.8. 208, bom dia. São Juliette Sierra, decolou aos 38120.8. 208, graças, São Juliette Sierra. Passarei 2223, contato radar, suba para o 180 Cedar Arbor. Afirmativo, 180 perfil da Arbor, informa que não tem condição de cumprir a restrição de atingir o nível 100 em 15 milhas. Cliente livre. Cliente. Controle Salvador, muito bom dia, o helicóptero Papa Romeu, seu Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, no mil pés, rotina Manati. Afirma, solicita DCC. DCC Manati, reporta 20 milhas de Salvador. Contra 20 milhas, Hotel Juliette Serra. Salvador, 4234.0 Azul 4234, autorizado a linha de decolar pistão 0, 170 graus, 08 mais. Autorizado a linha de decolar pistão 0, azul 4234. Dona 759, chama Recife 13325, alternam 3395. 13325, faça a secundária novamente, por favor. 3395. 13325 e 1395, muito obrigado, Dona 759. Para 2223, voa Elefa. Direto Elefa, 2223, poderia coordenar a proa de Vitória da Conquista pra gente, senhorita? Mantém Elefa. Vai manter. Não escuta no controle. azul aos 421208, bom voo. Claro, 208, azul 4264. Azul 4981, assina identificação, autorizado chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste 10015. Azul 4981, azul 4234, você escuta? Aqui, azul 4234. Contato radar, azul para 350, sai da boca. 350, azul 4234. Quando o azul 4234 pode voar Aracaju, faz o Croácia? Pode. O azul 4234 é autorizado pelo Adijamo. É, pra gente não vai adiantar, não tem que ser Aracaju, tem informações da direita. Tem, estão livres de dias. Livres de dias, azul 4234. Passarela 2223 autorizada pelo de Conquista. Maravilha, da presente apurando Conquista 2223, obrigado. 2 em voo no 649, ponto espera da 10, bom dia. Gente, após o sobrevoo, prossegue para Salvador? 170 graus, 629. Lembra da colagem 510, voo no 649. Azul 4234, após desvio, direto Romeu Fox 08. Após desvio, Romeu Fox 08, criado, azul 4234. Salvador, bom dia, azul 2783, se aproximando do ponto de espera da pista 10, próximo ao ingresso. 2783, autorizado alinhar e decolar pista 10, 160 graus, 089. Livre regulagem, azul 2783. 1649, aos 461208. 208 também. Só ligou no 649, passa 2300 com mais direita. Tô no 649, contato radar, subiu para o 360, saída da El. 360 da El, 649. Patrulha azul, 4982. 4981, prossiga. Aqui à direita, 4235 por 13 minutos. Sim, só pode desviar o voo apelou. 649, autorizado Leda. Por onde, Leda? 649. Então, Juliette Serra, da presença em frequência livre, nenhum tráfego no setor reportar. Chame para regresso. Charlie, Romeu, Juliette, controle, prossiga. Uno 0, Uno 5, Charlie Romeu Juliette, temos confirme chamado de pouso inteira? Gente? Negativo, tem frequência livre, o Charlie Romeu Juliette, nenhum tráfego no centro a reportar. Azul 2788, azul 2783, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, azul 2783. Azul 2783, contato radar Suba para 160 Santa Árvore. 160 Árvore, azul 2783. Passada do 2223, chama Recife 1288, alterna 1260, concurso. Gente, agora com o centro 1288, 260, obrigado, bom dia. Salvador, o azul 2783 está livre da restrição de 15 milhas, cruzar o 110? Afirmativo, voe Arbor, inicialmente. Arbor, o azul 2783. Gol no 649, Recife, 3325, contato 3395. 3325, contato 95. No 649. Azul 4981, desça para 2000 pés, o ajuste é 90 no meia. Está livre LS, reporta localizador. 90 no meia, autorizado LS para localizador, 4981. Estabilizado no ILS, o azul 4981. Azul 4981, completa final, torre 1895. 1895, azul 4981. Torre Salvador, bom dia, azul 4981, final de 1895. Pouso autorizado, pista 10, 1016 é o ajuste, 160 graus, com 8 nós. Depois não, 0, azul 4, 9, 8. Azul 2783, foi direto Conquista. Direto Conquista, azul 2783. American 229, Falcon Island, clear Amman arrival, distance at level 050. Solo Azul 441, bom dia. Solo Azul 491. Papapá, Lima, mais Foxtrot, controle, prossiga. Lima, mais Foxtrot, decolou a RGE com Índia, vai com Proxy, Serro, Isque, Delta, Lima, colocado 01 no 70 no transponder, mantendo 2 no POB, amplitude 110. Gente, Lima, mais Foxtrot, a 510, cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual com local de pouso, apenas atento ao tráfego do Mike Juliette Romeu, nas proximidades de Duna, efetuando sobrevoo. Será contato visual com a aeronave no tráfego, reportará visual para Serra Uísque Delta. sobre o tráfego mais ligeiramente no tempo. Enche o tráfego agora cruzando sua posição de 3 horas, está agora 5 milhas, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Sim, são de uma quadra. Bom dia, meu irmão.